O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Saudade. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Se o se acabou de compromisso que passei. Muito bom dia. Valeu, Franzinha. Valeu, Josias. Estamos aqui de volta aqui no Palácio. Uma festa especial. Aniversário da segunda. A carroça da saudade. Aí daqui a pouquinho já tem fruto sensual. Alanzinho, ex-007. A sua noite está só começando aqui no Palácio. Ilusão, charlatanismo. Aganila l'amour qui dote l'intelligence qui l'instaure l'amour qui dote l'intelligence mourir pour vivre l'amour. Aquela sequência bem romântica que a galera dá valor. Começando assim, minha querida Mandinha, um abraço, um beijo pra você, Mandinha. Just another ordinary day. No April rain. No flowers bloom. No way. But what it is something true, made up of these. Alô, Camila Show! Carreira solo hoje é ela. Bora, carroça festa. To say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Saudade. No summer's high. No warm July. No harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze. Meu amigo Pedrinho Celebridade. Alô Pedrinho, um abraço pra você, garoto. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun. No Halloween. No giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I care about you. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. I just call I love you. I just call to say how much I care. Ja, saudade! Vorbei dein Traum, du fühlst dich so verlassen. Und dein Herz versinkt in Tränen, Tag für Tag. Olha, gente, já tem CD ao vivo de hoje. Die Sonne deines Lebens. Aí da parte do Franzinha. E também do Josias. Já na mão do Maluquinho. Apareceu aí do Maluquinho. O preço bem baratinho hoje, preço popular. O show da carroça da saudade. Vorbei dein Traum, du fühlst dich so verlassen. Amigo Barão. Und dein aí o carne, aí o carne, o gordo Rosivaldo. Já dando aquele passeio aqui. Die Sonne deines Lebens ist gegangen. Und du glaubst, dass dich kein Mensch mehr richtig mag. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Alles wird gut, Soldat. Glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. Glaube an die Liebe ist verflogen. Und gelacht hast du schon ewig lang nicht mehr. Minha amiga Isabelle também já na área. Für dich ist deine Klarheit. Alô, Isabelle. Zerbrochen. Minha querida Nanda, ela agora faz parte aí da equipe Carroça Festa. Fällt dir alles Luciosa. Zu schwer. As nossas meninas de Marituba. O lado bom viver já na área. Du bist wieder Liebe. Alles wird gut. Glaub nur fest daran. Atenção, proprietário aí do veículo Prata. O JVS 1623. Atenção, proprietário, não chega rapidinho ao seu veículo. In deinem Leben ist so viel geschehen. Es ist nicht so leicht, doch den Weg musst du gehen. Glaub nur daran, auch für dich fängt dein Leben neu an. Alles wird gut. A galera do Barão Carne. Du bist wieder lieben. Tá enchendo a cara aqui, valeu. Alles wird gut. Glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben. Und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Saudade. Daqui a pouquinho já tem fruto sensual. That boy's not right. 3 years ago when I came to know Mary. First time that someone looked beyond the rumors and the lies. Saw the man inside. Anderson da prefeitura. Alô, delegada. Delegado, um abraço pra você, menino. We used to walk along the river and dream our way out of this town. DJ Marcelo, grande Marcelo, ele tá aqui com a gente lá do Guamá. Parceirão aqui do maestro, ao lado do seu grande amor. É isso aí, bem acompanhado. Alô, Carroça Festa. No one understood what I felt for Mary. No one cared until the night she went out walking all alone and never came home. Knocking next morning, here was I surrounded by a thousand fingers. Suddenly pointed right at me. I swear I left her by the river. I swear I left her safe and sound. Vira a viola e canta. cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar. Minha querida Érica Luciosa, juntamente com meu parceiro Davi, o rei do açaí. Bora, Paulo! Que tenha um barco para pescar, olhar a... Minha querida empresária Ingrid Bronze, além do seu esposo, aonde fechou a parceria aqui com a carroça. Tamo junto, chinês! Alô, Ingrid! E à tarde, quando o sol se for. Olha, a gente põe essa música aqui. A gente vai fazer uma pausa pra gente chamar Fruto Sensual. Vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Jesuíto! Que você pretende tudo deixar para trabalhar. Que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Que loucura! A gente só vivia abraçado. Nosso amor, oh, saudade. Ocupava espaço dobrado. Terminando aqui diretamente lá no Vero Peso. Que cama tão grande. Se a gente só dormir. Nossa empresária Ana Maria, lá do Pitos Lanches. Alô, Playboy. O chapista número 1. Era sempre que você queria. Também o Luciano. Alô, Positiva. Eu queria. E você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Ai, eu não posso acreditar. A luxuosa. Que a gente já não tá mais na base do só vou se você for. E aí, Alexandre? Será que aquele nosso meu parceiro André aqui no lado. A gente já não tá mais. Anderson da prefeitura. Na base do só vou se você for. Ei, Patera. Será que aquele grande amor que bem dançou? A luxuosa. Sem conversa alguém nos fala de nós dois lembrando fatos bem antigos. Que loucura disfarçar dos amigos. Aparências tentamos todo o tempo manter. Sorrindo, eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do só você e você for. Será que aquele nosso grande amor dançou? A gente já não tá mais na base do só você e você for. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. A carroça. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Alô, casal de luxo. Alô, Flavinha. Alô, Rogé. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. É o amigo Carapanã. Era duro trabalhar. Ali pelo camarote, só na manha. Pra casa. Também o nosso carroceiro. O carroceiro oficial. Mais e mais. A nossa referência. Que te tranquilizava. Também já por ali. Um abraço pra você, o garoto. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Vaqueiro Léo. Aí, Léo. Tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama. Lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol. Misturando as verdades. Anderson da prefeitura. Ele que é presidente da equipe Triton. Te procuro. E ele já tá na área. E por onde passo ver? Equipe Triton da carroça. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. Palácio até 5 da manhã. Hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama. Lembrando momentos de desejos, noites de amor. E aquela sequência, Pai d'Égua. Alô, DJ Marcelo. Vamos lá, filho. Alô, Camila. Ela tá carreira solo. Dá-lhe, Toninho. Tira essa paixão da cabeça. Tempo perdido, amor bandido que ele te fez. Final da história, você sem rumo mais uma vez. E a saudade? E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito. Mandinha, um beijo pra você, Mandinha. Sempre bonita. Esperando aqui. amigo Gilberto. O Lá no Ver o Peso, alô Gilberto. Cristina, nossa empresária Ingrid, lá da Ingrid Bronze, juntamente aí com seu esposo, fechadíssima parceria aqui com a Luz Rosa. Mais uma vez você vai. Alô, Ingrid, leva um pedaço de mim. Minha amiga Diana Fugitiva, mais uma vez vou ficar. Ela vai pegar aquele bronze lá na Ingrid. Ingrid Bronze, como sempre. Mergulhar de cabeça na aí, daqui a pouquinho já tem um homem do alô. Entregando. Alô, requisitada! Arriscando ainda mais. Andarilho, andarilho! O coração. Cuidado com fura-olho, andarilho! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Minha delegada. Tudo é loucura. E aí, delegada? Tudo é paixão. São coisas do coração. Você tá por ali também, Tom? DJ Marcos. Medo de amar, a febre de Belém. Mas tenho da sua. Ei, DJ. E juntamente aí com o DJ Silvio. Lá da Kombi. Problema sem solução. Um abraço, DJ Marcos. Tudo. Esse carinha aí eu assino embaixo, viu, Tom? Saudade, ele detona. Na verdade, tá aí ao lado do seu empresário, o nosso super, super choque. Empresário de DJ Marcos. CD ao vivo de hoje, do jeito que aí na mão do Maluquinho, aí do Josias, do Franzinha. Estamos fazendo mais agora. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Olha, Tom, olha ali, ó. Mas tenho de solidão. Grande Ratinho. Tão difícil pra. Grande batera da banda Bis. Problema sem solução. Ei, Ratinho. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Se você for. Não esqueça da esteira do chapéu. A comitiva lá de Bagre. Pois a. Lá no Marajó. E o sol de Recife. Mas parecem coisas lá do céu. Segura, Palácio! Quando dos livros de cordel. A carroça e o artesanato do meu receber. Mas parece coisa lá do céu. A carroça em toda a cidade. Quanta liberdade. Como tem morro. Olha, gente, daqui a pouquinho tem Via Show, viu? Via Velha Olinda. O Encontro das Multidões. Que coisa mais linda. 007. A Luxuosa. Como tem morro. E Asas Livres. Como tem moça. Aí na quarta-feira tem Casota. Quando você for até. A gente tem cortesia aqui do Casota, viu, gente? Não. Ele apanha a sua aqui. Da esteira e do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Torinho! Ai, quanto som! Mas outra noite tão só, sem você fico na pior. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Pra que sair por aí, já nem sei me divertir. Aí a dupla lá do Pitos, Luciano, alô Playboy. Lembro de você. Vaqueiro Léo, aí era solo. Mais outra noite tão só, sem você fico na pior. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando. Pela mesma velha estrada, lentamente andando. Amigo Bacu, futuro vereador lá de Mocajuba. Quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. Eu nunca fui feliz. parceiro DJ Arthur. Alô, Arthur! Eu acho que andei perdendo. Meu amigo Pilo Azul. E a sua esposa Simone. Alô, Simone! Ainda tudo que me resta. E ele avisa que toda quarta-feira tem aquela promoção lá no lanche do Pilo Azul. Quarta-feira vou lá, viu? Depois do casota, vai dar um chega lá. Carroça da Saudade. Depois de tanto tempo andando por aí perdido, eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Quero junto de você esquecer o passado, revivendo os bons momentos de namorados. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Eu acho que andei perdendo o melhor da vida. Longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. E a saudade? Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. Empresária Amélia. E agora que eu te encontrei, Amélia Garcês. Nunca mais vou querer acordar. A mulher que manda e desmanda lá no Pitos Lanches. Meu santo remédio. Irmão, pelo amor de Deus. Vem. A comitiva do Siqueirão ali, ó. Que coisa mais louca. Fala, Marcelo. Já tua boca faz bem. Me dá seu veneno. Já já, Alanzinho, ei 007 aí no palco. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Esse amor te entregar. Dá-lhe carroça. Rose Saudade, só na categoria. Bora, Rose, bora, Rose, pra cima, garoto. Eu vivi procurando você. Alô, Carapanã. Esperando o amor conhecer. Como é que tá os passeios? Como é que tá? Encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo. Grande Daniel do lance. Alô, Daniel. Por passe depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste. A febre de Belém. Aqui eu não posso. DJ Marcos. Um abraço aqui do seu maestro. Eu fico pensando nas coisas passadas, nos poucos caminhos que tive que andar. Após essa próxima música, fere, já tem Alanzinho. Que eu não pude dar. E dois lanches. É mais que um lanche, é uma refeição. E nos travesseiros, seu perfume gostoso. E dois lanches. E na cabeceira, sua foto sorriso um pouco. E dois lanches. E dois lanches. Eu moro na cama. Égua franzinha, larga ela, Franzinha. Vai mudar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. A carroça é festa. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. Lúcio CDs. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. DJ Toninho. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Epa! Grande Amarelo, Varejeiro. É Amarelo. Eu vou tentar esquecer. Para Jesuíto. Aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisei. Faz essa música aqui, viu, gente? Meu amor, quando eu mais. Vou chamar aí no palco. Safado teu carro. Alanzinho! Você não. 3007. Minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.